5. Whisky, Índia Delta prossegue com Edura Xian no meu pés, confirme o transponder, modo normal. 4-4. Vem pra prosseguir, Índia November Alpha. Solo, tá, 3-1-5-5, pode retornar São João Príncipe, por favor, é o operador para retirada do Finger, nós estamos com a base da revisão do feedback, porém estamos em possibilidade de virtude do acoplamento. Vou acionar o infra-aero. Sim, sim, obrigado, senhor. Índia Delta agora recebeu no radar, prossegue no meu pés, aguarde para ascensão. Tomia de 2 horas e 20 minutos. Boa tarde, passarei 2231, ciente da informação Sierra. Passarei 2231, boa tarde, acione identificação. Com a proa de TAP, desce ao nível 050. Identificou a proa de TAP para o 050, passarei 2231. Prole, confirme, recebendo transmissão do Whisky de Delta. Nativo, modo Alpha e Charlie. Web 5729, mantém a posição, aguarde passagem da aeronave da TRIP. Após o TRIP, está livre até a posição 4. Gente, após o TRIP, ingressa Juliette para a posição 4729. Com helicóptero aí no taxi, mantém a posição. No Golfo Veracruz, aguarde passagem. Confirme, transmissão do Whisky Delta, corredor Axé 1010, Rogério. Estimativo Whisky Delta, como recebe controle? Agora 5-5. Estimativo, prossegue corredor Axé 1010, aguardando para a sessão. Braço. Aguarde só mais um instante seu ingresso, só mais um instante. 5729 está esperando aqui. Tá livre, Web, portão 14. Livre pro Web 5729, portão 14. Luiz, que aguarde. Enquanto eu chegar um pouco mais à frente. Decolagem autorizada, 197, 140 graus, 10 nós. Delta após o Círculo Delta, alinhar e manter. Salvador, chamei 6321, ponto de espera pronto. 6321, alinhar e manter. Alinha e manter, em pista 10. Alfa tá livre, acionamento e táxi, chame para ingresso. Escuta o azul 412. Confins autorizado, 360. saída da Euleda após Leda Bridge, após decolagem pista 10, curva direita. Após Bridge, voa a Zulu no 6. Controle 1208, 5534, transponder. Ente autorizado 360, saída da Leda 1, após Bridge, Upper Zulu 16, frequência do controle 1208. Transponder em 5534, o azul 4198. Afirmativo, confirmando a Euleda, após Leda Bridge, chama para a posição. Ente da Euleda, chamará para a posição. Lima Zulu Golf Copy. Direto Coral. 140, direto Coral, Serra Kilo Delta. Sente, Mike Bravianchi, frequência livre. Bianchi. Lima Zulu Golf na escuta para cópia. Isso que está autorizado então o voo local. Corredor forte até 20 milhas. Com decolagem da 17, curva esquerda, 120.8 controle, a torre 118.6, aciona 01 no meio, um Bravo Kilo Whisky. Bate 4, 2 a bordo. 86 prossegue, Bravo Kilo Whisky. Olá, Salvador, 3155, está pronto para o ataque, tá bom? Estamos com 4 horas e 15 de autonomia, tendo um pouquinho 182 a bordo. 7, nós. 6321 no fim, escreva decolagem, pistão no zero. Ponte espera da 10 para outra, trip, 627. Trip, alinhar e manter. Alinhar e manter na 10, 627. 06327, pronto para o pushback, está no meio. 6327, aguarde um instante. Guarda. Mike Eco Delta prossegue direto para o Manatinho no meu 10, reporte 20 milhas. Reportará Delta. ONU 649, chame Recife em 1251. 251, ONU 649. Passarelo 2231, desce 3 mil pés, ajustado no 014. Para 3 no pé, 14, passarelo 2231. Siga. Sumilhas, reporte, desloco mesmo. Então, aqui, Lucadag Serra, escudo do controle. Time tag. Corredor Axé, 1208, 0155, Zulu Golf. Vamos lá com o tráfico 12 horas, 1 milha, matando meu pé, Papa Alfa 34. 4-4, Zulu Golf. Reporta rotatório, visual com campo. Já dá afirmativa e saliva, atenção a 1-0-5. Oi, estou com a trabalho. Lima Zulu Golf, ação de chame-táxi. Quando nasceu, coitado. Oxi, na 6321, boa tarde, contato radar, futebol 320, saída Arbor. 320 Arbor, possível a prova da posição Arbor? Autorizado. Ator. Na 6321, copiou? Copiado, tá cruzando à direita na proa da posição Agora. Passarelo 2231, desce 2000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado na final ILS, XR da 10, passarelo 2231. Decolagem autorizada no 0, 140, 7 nós. Decolagem no 0, 6, 6, 7. Soft, chame para ingresso, Cristiano 7. Fuji do 6327, embark. Chama da táxi 6327. Para a torre 5-5, mantém um ponto de espera. Vai manter, 3-1-5-5. Eu tô com o skin de Delta, quando possível, seu chamado de pouso. Para ingresso. Lima Zulu Golf, prossiga. Do táxi, chame para ingresso, Lima Zulu Golf. Já deu, está livre, direto conquista. Se autorizado, chame para ingresso. 5627 ao 02, 1208, boa viagem. 208, boa. 3155, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3155. 5627, contato radar, suba 1950, sai da PUCA. 1950, triplo 5627 na PUCA. Autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto. Como coordenar a Prodiconde para o Trip 5627? Autorizado a Prodiconde, o Trip 5627. Conde, o Trip 5627. Liberar o paciente, mantenha posição. Decolagem autorizada, 920 graus, 10 nós. Ok, decolagem autorizada, 3157. 327, pronto para o táxi, POB 103, alterna Salvador, autonomia de 2 horas e 14 minutos. Autorizado, chinete até o ponto de espera, 186 torre, 1014 de ajuste. 186 com 1014, autorizado até o ponto de espera, 6327. Passarelo 2231. Passarelo 2231, complete final e LS Chime Torre 186. Completar final e LS com 886, passarelo 2231. Confirme qual destino e horário? São Paulo Congonha, 186 CD, que é para 19:38, aqui mais 33 minutos. Só pude informar qual seria a saída para ele. Da Euleda Bridge, em mais 3 ou 4 minutos seria isso, claro. Entende, da Euleda Bridge, graças. 3155 aos 05120, 18, boa viagem. 1208, gente, muito obrigado, boa tarde, boa tarde. Igualmente. O Oxenar 6, foi Salvador, Oxenar 6387, bom dia, boa tarde. Papatango Lima Zulu Golf ao 05120 18, até o regresso. 208, até o regresso. 6327, mantém ponto de espera. Mantém 6327. Controle Salvador, Papatango, Lima Zulu Golf, vai atingir mil pés, corredor Axé. Lima Zulu Golf, gente, no meu pé, no corredor Axé, reporte farol da barra. Gente, amarelo farol da barra, Lima Zulu Golf. No check trem, pouso autorizado, no 20 graus, 7 nós. Baixou e travou, passando externo, estabilizado em ILS, passando 2231. Frequência 126.0, alterna 128.8. 200.128.63, 2 autorizado, azul, chame táxi. Mike Eco Delta, ciente frequência livre. Visual com campo, Kilo Quebec Terra. Kilo Quebec Terra, chame 286. 286. Torre Salvador, Papatango, Kilo Quebec Terra. Kilo Quebec Sierra, final 107 está autorizado, reporte final de 3 milhas. Reporte na final de 3 milhas, 107, Sierra. Na 6327, após o passaredo na curtíssima, alinhar e manter. Após o passaredo, alinhe e mantém 6327. Sim. Pátio 5. O estacionamento do Lima, Oscar Lima, que foi? O nível 140. Era Alfa decolagem autorizado, 9-7, 1-2-0-graus, 8-9. Que Luiz que mantenha o ponto de espera. Os 231 ao 09, direito no 219. Oscar Lima X-Ray, cópia. Aquilo Delta, 60 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado, mantém nível 140, Chemilhaus 201. 5530, transponder. Chame agora a Recife, frequência 1260, alterna 1288. Do Quebec Sierra, pouso autorizado, pista 97-120 graus, 10 nós. Livre pouso 97, Quebec Sierra, pode confirmar o vento novamente, por gentileza? 120 graus, 10 nós. Ciência. Índia, November Alpha, aos 10, direita. Linha do litoral, chame controle 1208. Câmara controle 1-1-1-2-0-8, obrigado. Solo Salvador, azul 4-0 no 8 para o táxi, com 118 a bordo, 6 horas de pesquisa autonomia, Fernando Ribeirão. Vento 118-3-30, 18-6 torre, 1014 o ajuste, está livre até o ponto de espera azul. Cliente autorizado até o ponto de espera da 1-0, azul, a turma no 8. Condições visuais, meu pai escorregou a SEC, NH1-0-4. Manterá condições visuais, seguirá a 1 no meu pai escorregou a SEC. Ainda não é bravo. Fala, uma boa tarde, Axané. 6314, informação Sierra, aprovação Petrolina, posição 05. 6314, Petrolina, Guarda 4. Guarda, 6314. Salvador, boa noite, chefe. Boa tarde, Xané 6327. O Xané 6327, contato radar, disponível de voo 240, saída da EL. 240, da EL, Xané 6327. Frequência livre, Lima, Zulu Golf. Sabe que Luiz, que livre ingresso, pista 17, reporte alinhado e pronto. Lima, X-Ray, acione chame táxi. Acordo para o táxi, estamos com 8 a bordo. Pelo Quebec Serra, aos 12, pátio 5, frequência livre. Oscar Lima X-Ray, observe, o aeronave que está ingressando no pátio 5. Está livre o táxi, chama para ingresso. Chama para ingresso, Oscar Lima X-Ray. Salvador, azul 4198, da 10, pronto. 4198, alinhar e decolar, 130 graus, 79. Autorizado, alinhar e decolar, azul 418. Que Luiz está pausa da colagem? Colagem autorizada, 97, 120 graus, 612. Minha posição. A 3155, chame Recife, 1251, alterne 13325. Ok, Recife 1251, 13325, muito obrigado, boa tarde, bom serviço, Elisa. Aguarda assinamento 327. Luiz, que é o 105, controle 1208, boa viagem. Ok, então curve à esquerda, ingressa a perna contra o vento da 10 e aguarda para o cruzamento. Final. Gente, aguarde a autorização, chama 6327. Aguarda 6327. Oscar Lima, XZ, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Panamá 327, submantenha nível de voo no 60 da presente voo Ilhéus. 160, voando Ilhéus, grato, 6327. Outro 118 aos 16, controle 120, 18, boa viagem. 208, boa. Bravo, que Luiz, autorizado curva à esquerda para o cruzamento do campo. Azul escuto 5729. Gol no 399, copy. O azul 4118. Colagem pista 10, curva direita, da Elida. Após Lida, voa Bridge. Após Bridge, é Zulu no 6, Bravo até o Zulu, direto Trive. E após conforme. Controle 120, decimal 8. Aciona 5575. Autorizar 3 e o nível confirmando 360. Confirmo, 360. Chama para a puxação. Camarada. 6314, copy. 685, alterne 12545. Petrolina 340, AT Zulu 20, decoda 10, esquerda, Momo, Cogbo, após Cogbo, Flock, 120, decimal 8, 5553, o transponder. Bravo, que Luiz, que mantém as condições visuais, meu país, QNH 10 no 4. November Alfa, frequência livre. Boa tarde, Hugo 925, tem informação, Serra. Gol no 925, ação de identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Bonf. 50, identificou, chegada Bonf, 925. Para confins, aguarde a instante. 5-1, alternando 3-3-2-5, chinelo 6-3-2-7, boa. Goma 075, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. Max Way, decola os 20, controle 1208. 208, controle, até a volta. Seu Oscar Lima, que Papatão, Oscar Lima, Max Rei, contato radar, segundo nível de voo no 40, perfil da árvore. Zulu no 6, 120, decimal 8.